chamemos ordinários, falando em português, claro, que são puritanos para não serem ordinários. E, de facto, há muitos homens, e não é por serem homens, e, portanto, generalizarmos torna isso escorregadio, há muitos homens que passam a vida numa tremideira permanente ao pé das mulheres, que não são capazes de dizer eu gosto, eu não quero, não são capazes de se afirmar como pessoas, muito menos como homens, que depois passam a vida a imaginar que as mulheres são todas demasiado fáceis, demasiado acessíveis, e são todas umas prostitutas, um bando de... Exatamente. E, portanto, nessas circunstâncias, ainda bem que me protegiam em relação à linguagem, e, portanto, nessas circunstâncias, estes homens estão sempre a vomitar sobre as mulheres tudo o que é fantasia porca e lado desorganizado que eles têm lá dentro. Mas cuidado, porque era muito bom que as pessoas pudessem ter a noção que muitas vezes, quando são invejosos, assim, destrutivamente invejosos em relação a alguém, quando pegam às vezes nas figuras que aparecem nas revistas cor-de-rosa e vomitam fel sobre elas, ou quando até nós legitimamos, enfim, zonas de má língua, como se no fundo o que estivesse a dar era nós colocarmos-nos por cima do mundo a maldizer tudo e todos, era muito importante nós podermos perceber que essas pessoas que só fazem isso porque no fundo passam a vida numa relação rigorosamente paranoica em relação aos outros, como se no fundo, ao desvalorizarem, andassem não a fugir dos outros, aquela coisa, mas das coisas feias que se passam na cabeça deles. Muito bem, esta foi boa. Deus, Isabel. Adeus.